E a senhora gosta de ser chamada então de Cupido, Guardião ou Exu? Com muito respeito, né? Eu pergunto. Cupido, meu amigo. A Rosa Vermelha, ela teve que colocar ordem na hierarquia. Porque a missão da Umbanda, filho, de todos os seres de luz, os guias espirituais, por que que são chamados de guias? Que é uma guia. Entendi. É aquele que vai dar, levar para o caminho. Isso. Caminho certo, filho, vai guiar a pessoa. E se a pessoa ainda não conhece como que é uma gira, o comportamento de uma, dentro de uma gira, é a responsabilidade, filho, das entidades e dos chefes da casa colocar ordem. Porque sem ordem, filho, isso vai ficar bagunçado. E é tudo mesmo que já falei antes, hein? Tudo mesmo vai atrair outras coisas ruins. Tá certo. Então é por isso que vocês passam pra gente os ensinamentos sobre o senso do dever e a lealdade com a religião. Isso. Tá certo. Porque somos uma corrente, eu gosto de repetir isso com as entidades diferentes, não é? Somos uma corrente e aí então a força tem que estar em todas as partinhas da corrente. Isso, filho, a corrente é aquela cadeia que conecta, Olha lá. hein? Que conecta todas as mentes, os corações e que faz e que dá força, filho, que dá força também as entidades não se nutrir para trabalhar, filho, naquela hora. Por isso é muito importante que a corrente fique bem limpa. Limpa, limpa de toda coisa ruim, porque se já chega o pessoal que está cheio de quimba, cheio de espíritos sobretérios, né? Sim. Então, o trabalho, nosso trabalho fica muito pesado, e precisamos de todos os filhos que estão na corrente. Sem incorporar, mas dando força, mas colocando a mente no trabalho, filho. E não nos problemas, porque para isso estamos nós, para ajudar também os filhos da casa. Tá certo. A gente ouve falar, dona Rosa, que tem Exu que já teve que incorporar a gíria de direita para chamar a atenção do filho, porque às vezes ou estão ocupado ou o preto velho é bonzinho demais para fazer isso e ele releva e tenta arrumar de outro jeito. Acontece isso? Acho que tem que ouvir a gente. Então. É porque eu não tenho Você acha? experiência, né? Eu não tenho, eu pessoalmente acho que o preto velho ia dar conta sozinho, não precisa um Exu Pois incorporar. é, filho. Pois é. Sim. Por É que que vai assim, né? chamar a pombaxeira? Porque a pombaxeira é mais brava que o É. preto velho? Não, filho. Se o preto velho tem que dar um cóscuvo pra sua cabeça, vai dar. Tá Ah, pois certo. é, Eles filho. têm muita responsabilidade Mas também, né? você tem que ouvir como que fala Maria Conga aqui, né? A senhora conhece ela? Como é que ela fala? Estamos trabalhando na mesma corrente. A vovó Maria Conga, é isso? Oh, vai isso, Maria Conga. Uma preta velha. Certa? E ela, se você sai da linha, ela já dá um pilão na sua cabeça. Tá, filho, que isso? Ela perde. Por favor, como vai puxar o ponto assim? Ela fala. Bata a palma, bate a palma. Poxa, tem que chegar à entidade. Oh, que isso, filho? Entendi. Ela é assim, já disciplinadora, então. Disciplinadora, como todas, hein? Até o mesmo que você já falou, aquele pai Joaquim de Aruanda, quando tem que falar, fala, hein? Todos falam, filho. Todos têm aquela responsabilidade, hein, de levar a tenda do caboclo Pedra Preta para frente. Ah, tá. É, não para trás. Claro. Não. Não, não, não, porque aqui, infelizmente, filho, tem um monte de pessoas que diz que faz a religião de Umbanda. É. E, mas, só que não é assim. Não é assim. Não é verdade. Não, filho, não. E acontece lá no Brasil também. Hein? Não, não acha que todos os umbandistas são umbandistas? Ah, não, filha. Eles são misturados. São mistura com outras crenças. São misturas com outra religião, filho. Claro, claro. É igual eu que fui no recebido com muita... pela caridade do caboclo fecheiro. Com muito respeito. E, no entanto, eu tô vindo... Nossa. É. Eu... Senhora, senhora. É muito bom aquele lugar, hein? Aquele local. A senhora conhece? É, eu não conheço sim direitinho, mas já algumas irradiações da luz que tem aquele lugar é muito legal, filho. Muito legal. Então, o caboclo flecheiro recebeu a gente e, no entanto, eu sou espírita. Então, é o que a senhora está dizendo. Né? Existem cruzamentos de gente de outra religião, mas sabe o que, que eu acho? O espírita, ele lida com o mundo espiritual, e a hora que ele perdeu o preconceito e entender direitinho que a Umbanda é paz e amor, um mundo cheio de luz, mas além disso, a parte prática, entre aspas, do espiritismo, sem querer misturar nada, cada um tem a sua beleza própria, né? Mas que. Quando a gente entender, a gente vai trabalhar no espiritismo na quinta e no sábado na Umbanda. Não é? Porque uma parte, tá bom, é a parte da busca do conhecimento, né? E a outra é a prática. Não que não exista prática no espiritismo, mas eu não sei, eu não vejo muita diferença assim, sobretudo quando a gente entende que vocês não param de trabalhar para poder ajudar a humanidade a se emancipar. Isso, filho. Não é? Mas aqui, certo, mas você vai achar na Umbanda tudo o que você precisa, filho, porque a Umbanda também é espiritismo, hein? Ah lá, sim, senhora. É, e com O que muito. é que somos nós? Nós somos outras coisas assim estranhas, somos espíritos, Isso. mas trabalhamos em outra linha, hein? Aqueles espíritos que trabalham no espiritismo, e eles são colaboradores também de Deus, filho. Claro. Agora eu queria saber isso. Uma pessoa que nasce com a missão de trabalhar no espiritismo, ela também pode ter um preto velho, um Exu com ela? Certo, filho. Nós Mas... trazemos, a Umbanda trouxe aqui ela, Clareza, hein, que você, filho, quando nasce, além da escola no futuro, se você quer ser espírita, você ser cristão, você quer ser budista, você quer ser outro assim, de outra religião, você tem seus guias, filho. Você tem o preto velho, você tem o caboclo que está ajudando, você tem o Exu Pombogira, tudo direitinho, filho. Tem um monte, monte de entidades de luz que estão trabalhando para você. Entendi. Além da escolha, né? No futuro. Entendi. Tá certo. Então, como é que uma pessoa faz para saber quem é a entidade de cabeça igual o Juan? A entidade de cabeça dele é quem? É a senhora, no lado do Exu. Deixou? Não, no lado de esquerda. De esquerda, como que se sabe? É. Olha, filho, para isso estão as entidades que podem falar, as entidades dos chefes, que podem falar quem que é a entidade do filho, mas também existem outros, sim, Meios. que é muito discutido, filho, que tem um monte de discussão se é correto utilizar o Obi, se é correto utilizar o oráculo dos búzios. Não tem, é claro, na Umbanda não tem búzios de Exu, hein? Só Não tem, não tem. Aqueles legados do Candomblé que chega às vezes no terreiro de Umbanda, porque aquele chefe foi do Candomblé, ou foi daquela outra nação. Tá certo. É por isso que chegou aquele legado de o oráculo. Porque não é como que faz os outros, hein? Que cruzam com sangue. Por isso que não é um registro de Ifá. Entende? Mas tem um oráculo que tem comunicação com os guias, tem comunicação com os orixás, né? Aquele jogo de búzios. Também tem o Obi, sim, que também é para saber qual que é o orixá ou qual que também o Exu, no caso que seja perguntado, feita a pergunta. Mas os chefes do terreiro, da tenda, do Gongal, diz que os chefes espirituais, né? São os que às vezes também falam com aqui as entidades dos filhos. Entende? O que que diz quando é chegada a hora que o filho pode ouvir quem são as entidades dele? O que decide isso? Porque às vezes eu já vi uma pessoa me dizer, olha, eu não posso falar agora. Daí eu voltei lá depois de um ano, ela falou. Nossa, que isso? Então. Como que você vai deixar aquele que é médium? Porque o problema aqui é que muitas vezes não sabem o médium que é. O médium de descarrego, se o médium de consulta, se o médium de incorporação, que todos, filho, todos são médiums de incorporação, hein? Todos, todos. Todos podem incorporar. Mas não é talvez a principal, o dom principal. Entendi. Hein? Porque tem dons espirituais, dons de mediunidade, hein? Aqueles que são de telepatia, aqueles que são de vidência. Entendi. Hein? Então, se o chefe não sabe qual que é a mediunidade do filho, então vai passar um ano, vai passar dois, três, quatro, e o filho nunca, nunca, nunca vai incorporar. Vai sentir até irradiação da entidade, vai estar até quase encostada a entidade nele, mas se o chefe não permite, é aquele que aqui se fala licença de fala, por exemplo, ou axé de fala. O chefe de cabeça, o senhor está falando, não o dirigente do terreiro. Isso. Tá. Mas, olha, o chefe de cabeça, você está falando o quê? Não entendi. Repita, por favor. Por exemplo, o chefe de cabeça do Juan é a senhora? No Exu. É, no lado É. esquerdo. É, a senhora. E o outro Exu dele é o Sete Catacumba, é isso? Não, Exu Qual? rei das sete encruzilhadas. Isso, perdão. Não tem problema, não. Tá, e aí. Então tem o chefe de cabeça de esquerda e o de direita, é assim? Sim. Tá certo. E o de direita dele quem que é? E é o pai Joaquim de Aruanda. Pai Joaquim. E tem feminino também na direita? Tem a mãe de água. A mãe d'água. Mas a Sim. mãe d'água é a rainha das ondas, a sereia do mar, não é? Tem um ponto. Tem um ponto que é cantado assim, então eu lembrei. Mas é. Rainha das ondas, sereia do mar. Ô, Xanaína, vem, vem. Mas falando sério, é a mãe d'água, essa daí é uma cabocla, é isso? Ó, filho, é uma mãe de água. Também tem aquele mistério das mães d'água. Ai. Se são, elas se apresentam como uma sereia, filho. É. Mas não é uma sereia que faz a incorporação. Porque as sereias são elementais, Então, filho. é. Mas às vezes ela se apresenta como uma sereia. Quem está entendendo? Que o filho Ah. fica no chão, ele faz o descarrego, Entendi. ela não se movimenta com as mãos, e Ah. a comunicação delas é pela telepatia. Está entendendo? Ah, é mistério, mistério. É, não. Porque, por isso, porque ela se apresenta, você sabe que não é a imagem real da Tá. mamãe. Ela pode até, às vezes, ficar de pé, filho. Quando Eita. precisar, para quando precisar, às vezes elas ficam de pé também. Mas assim, o Juan é um menino e, no entanto, ele tem uma pombogira. Então, Certo. isso não influencia em nada o sexo da pessoa. A gente faz as perguntas assim, meio simples, é Por favor, porque. Lívia. Não, mas é porque tem gente que às vezes vai ouvir pela primeira vez e tá assim. Claro, filho, eu entendi. Só que eu dou uma risada para descarrego também, Tá bom, filha. tá certo. Não, mas é que eu falei também porque tem gente que vai ouvir e falar, mas caramba, mas que pergunta boba. Não, filho, nunca é boba, não. Como é que isso? Você perguntou bem, filho. Não, querido. Aqui é só o cavalo está emprestando o corpo. Tá. Sabe? Emprestar o corpo. Entendeu? Sim, Para senhor. todos, aquele que nunca ouviu, hein? Por isso que eu falei assim, devagarzinho. Hein? Isso. Porque uma coisa é emprestar e outra coisa é dar. Tá, mas aqui na Quando, Terra, por exemplo, senhora. está emprestando, não, a pombexira não vai deixar a feminidade no Ah, corpo do homem, então. além da escolha do cavalo, né? Tá. Mas se ele é heterossexual, então heterossexual vai ficar depois que a pombocheira vai embora. Tá certo. Ele não vai ficar assim pensando nos homens e tudo isso. Isso. Lembre-se que a pombocheira não é aquela mulher. Por mais que os pontos cantados falem daquela dona do cabaré, aquela prostituta aparece, como se muita gente fala, não é uma prostituta não, filho. E não estou falando também das senhoras que trabalham da prostituição. Não estou falando delas, não, filho. Estou falando, nem desmerecendo. Cada uma escolhe o que quer. Então, estou falando que quando a pombaxira vai embora, não deixa o homem com desejos que vai atrair o outro homem. Não, filho. Não, não, não, não. Se o homem, o cavalo, gosta de homem, é outra coisa, filho. Tá certo. Tá entendendo? Tô entendendo. Então, a senhora ensinou uma coisa muito bonita, assim, uma nova visão, assim, que não devia ser nova, né? Mas é por conta do preconceito que a gente tem. A senhora mostrou pra gente que o Exu, o que a gente vê dele é o que a gente já tem enraizado dentro da gente, né? Então é como se colocasse um vidro vermelho, aí vai olhar para ele e vê com aquela cor. E a hora que tira o vidro, vê ele do jeito que é. Ele é, na verdade, um espírito com esse nome. E a Pombogira também é um espírito com esse nome, trabalhadores abnegados do bem e trabalhando na lei de Deus. Certo, filho. Entendi. É Apagamos também. uma visão muito difícil de ter, assim. Essa conversa tá ajudando bastante, viu, dona Rosa? Sim, meu querido. Então, Sim. todo mundo tem por exemplo, eu tenho uma pombogira e um Exu, Você? que vão trabalhar assim. Claro, É natural, a filho. senhora disse. Agora, a minha pergunta já era outra. Tem como. O que eu posso saber deles que a senhora pode dizer? O que é que eu posso dizer do teu Exu e da tua pomba Xira? É, que tem autorização do Conselho Kármico aí. Claro. Porque as pessoas dizem e falam, olha, tem coisas que eu não posso. Hã? A pomba Xira, por que que você falou hoje de Zé Pilintra? Olha, a senhora estava por perto? Hã? A senhora estava por perto? Eu sempre estou perto. Não, eu falei, não sei por que, essa semana veio essa ideia de Zé Pilintra na minha cabeça, daí eu fui procurar um arquivo, achei uma foto onde tinha. Eu coloquei uma roupa que parecia com a roupa que ele, né, aparece nas fotos, né, na Ah, porque cultura. você gosta do termo, né? De vestir o termo todo. Não, não, é mais porque eu acho interessante a linha do Zé Pilintra, porque primeiro é de malandro, ele brinca e através da brincadeira ele faz a pessoa se abrir para uma verdade. Certo, É, filho. então eu acho interessante a linha dele, assim, só isso. Nossa, Pilintra. É, seu Zé. Ele tem o chapéu, né? Chapéu É, tem o azul. chapéu, que cor? Chapéu. É, tem o Chapéu chapéu, é uma roupa branca, não é, que ele usa? branco, branco. Isso. É, então. Sim. Ele tem o chapéu branco. É. Seu termo também é branco. Mas sabe qual que é a diferença? Na cor da gravata. Não é aquele vermelho assim. É um vermelho muito intenso. Eu estou falando do seu Exu, filho. Não. Sério? Por que que você não foi por acaso, filho, que você pensou naquele Zé Pilintra? Porque você tem também aquela coisinha de malandro. Nossa, que legal. Então, realmente, senhora. Então as coisas não acontecem assim por acaso, a gente vai tendo uma intuição aqui, uma intuição ali, e a gente vai ser levado a fazer, como enfim, encaminhado a fazer perguntas que as coisas vão se revelando na hora certa, não é? Então, só que o Zé Pilintra, ele é um Exu de direita, não é? Porque se veste de branco. Não é nem Exu, ele é um baiano, não é? Como é que funciona isso agora? Isso, filho, você não está olhando às vezes meu cavalo. Quando nós fazemos, nós, porque eu sempre falo que nós, porque estamos aqui presentes, mas quando os filhos fazem uma, se abrem a gira de esquerda, tem que estar, bicho, as vestes têm que ser brancas. De esquerda? Sim, Que de estranho. esquerda. Ah, pois é, filho. Porque somos Exu de Umbanda, filho. Trabalhamos com as cores pretas, trabalhamos com as cores vermelhas. Não tem problema, não. Mas é a mensagem que deixou o caboclo, que o chefe da tenda, o mentor dessa tenda, o Caboclo Pedra Preta, falou que todos têm que vestir de branco. Ah, tá certo. Agora que eu entendi. Então, isso é às vezes regional, mas vai bastante do dirigente, né? Igual tenda de Umbanda, que umas têm o atabaque, outras não têm a música. Isso, Entendi, tá filho. certo, tá certo. Então, Isso, filho. Tem outras tendas que só tem, por exemplo, assim, uma capa que de cor preta, ou tem aquela, outro negozinho que tem outra, uma cor vermelha, mas as vestes, vestimentas de todos têm que ser brancas. E nossa tenda, hein? Entendi, entendi. Claro, então, A gente tem que entender com a Umbanda uma coisa. Ela é bem, como dizer, localizada, não sei se é a palavra certa, mas localizada, né? Que é adaptada à cultura, mas não só à cultura, ao público-alvo. Certo, filho. Porque também, às vezes, acontece, filho, que há tanta bobagem no redor, tanta coisa estranha que a gente, que o pessoal de fora, de outra religião, faz no nome de Xu, filho. Entendi. Então, o que acontece? Tem que fazer a diferença também. Que Umbanda, e Umbanda sim, da cor pura, da cor branca. Mas, olha, filho, Senhora. o trabalho com as cores mais oscuras, trabalhamos e trabalhamos muito, filho. Eu tenho aquele negócio, negozinho que é aqui em espanhol Chicote. é. Ai, não, filho, não é o chicote, não, filho. A minha língua é o chicote. Não preciso de chicote, filho. A minha língua é suficiente. Não, filho. Não, mas tá. O que que a senhora tava falando? Um negocinho. Aquele negozinho que quebrou uns outros dias. Ah, o leque. O Leque, o Juan tava leque. falando. Sim. Sim. O leque. Bom, esse é da cor preta e vermelha, filho. Entendi. Hã? Entendi. É o é elemento do trabalho, né? De trabalho para tirar, jogar fora as coisas ruins, né? Entendi. Então, a senhora viu aí então que é o meu Exu é o Zé Pilintra e é combinação assim já de antes de nascer, né? Que já faz. Certo, filho. Entendi. Então ele está Mas envolvido. Ah, senhora. ele está muito mais próximo de você, porque você está muito mais próximo também. Ele está se mostrando, filho, porque o Exu não vai se mostrar assim tão fácil, hein? O Exu, o preto velho, não vai se mostrar assim tão fácil. Mas tu já abriu um canal muito importante na tua vida. Ele está se apresentando para te dizer que ele vai estar te guardando da malandragem, mais da malandragem ruim Tá certo. dessa vida. Porque a tua caminhada vai ser muito mais intensa, filho. A tua caminhada vai ser muito mais intensa. Não estou falando assim que vai ser mais pesada. Pesada é a vida, filho. Se você quer ser que a vida seja pesada, pesada é a vida. Mas você vai ser intensa, porque você vai falar com um espírito, vai falar com outro, vai falar com um espírito, vai falar com outro. Filho, vai se carregar. Então, aí por isso que está. É, seu Exu está cuidando, está se mostrando para dizer que você não fica sozinho, que você está guardado. Mas ele é, nossa, filho, é muito bonito. Vou parar de falar de ele. Ai, ai, ai, ele deve estar dando risada, né? Certo, filho, certo. Ele é Tá muito, certo. muito legal, filho. Entendi. Então, então tá certo. E o caboclo, quando o caboclo vê alguma coisa de ruim acontecendo com a Umbanda, por exemplo, se alguém aqui, vamos mudar um pouco de assunto, então, porque senão, né? Por falar nisso, assim, a senhora, as pessoas já me pediram duas vezes para fazer essa pergunta, eu nunca faço. Que relacionamento tem a Pombogira com os Exus no mundo espiritual? A senhora vai dizer, depende do nível de elevação, né? Nós temos só o relacionamento de compadre e comadre. Entendi. Vocês tomam um café junto e trabalham junto. Não é assim? Se você quer ver desse jeito, filho, não tem problema não. Mas, filho, Senhora. você sabe que nós não precisamos disso. Tá certo. Mas somente, filho, não fazemos nenhuma das coisinhas que vocês fazem aqui na Terra, hein? entre o homem e a mulher, não. Não, nós somos espíritos, não precisamos disso, não. Certo. Mas só no astral somos compadre e comadre. Entendi. Sempre falam, às vezes falam o casal. Mas Tá. não é o casal daqui da Terra, hein? Mas trabalhamos juntos, que somos um compadre, uma comadre, que se falam de tudo, que sempre, porque nós falamos muito, assim como os filhos, às vezes até brincam com a Pomba Gira, ah, a Rosa Vermelha que faz isso, que fala muito, que ri muito. Ele sim, acontece. É, pois é, nós também falamos dos filhos. Ah, é? E nós, certo, fi, porque também fazemos planos para guiar a vida deles. Entendi. Para guiar a vida deles, precisamos falar, estar em comunicação e trabalhar juntos. É por isso que se fala daquele casal principal, o Coroado, de Exu e Pomba Gira, e aqueles outros trabalhadores, colaboradores. Porque trabalhamos juntos, filho. É Entendi, por entendi. isso. Tá certo. Agora, essa história que a gente fala que a gente encontrou a outra metade da nossa alma, a nossa alma gêmea, a outra nossa metade, essas coisas aí é só romance, né, Dona Rosa? Porque todo Filho. mundo. Ah, Não é assim. não é, O né? que que é isso? É, já te falei, filho, que não é Isso. como casal daqui da terra, filho. Claro, claro. Nós estamos designados para trabalhar, não para ter outra coisinha, hein? Não, mas eu. É aí onde que é a alma perfeita, aí gêmea e tudo isso. Isso. Não, filho, por isso já nós que desencarnamos, filho, já tivemos essas experiências de ter a alma gêmea. Isso. Entendi. E ficamos felizes enquanto estamos aqui na terra. Tá certo. E esse negócio de dizer que quando encontramos a mulher certa, ou encontramos o homem certo, encontramos a outra metade. Não é bem assim, né? Apenas encontramos uma pessoa que está embelezando a nossa vida, mas que somos espíritos completos já. Né? Sim, Com entendi. Deus. Sim, é Tá certo. assim. Entendi. Então não é. Não tem por que uma pessoa ficar procurando a outra metade e ficar triste porque não achou. Ah, mas tu estava falando da pessoa aqui, do encarnado? Isso, do encarnado é. Porque. Ah, pois é, filho. O que acontece que? Reformula a sua pergunta, filho. Não, mas é que servia para o desencarnado também, Dona Rosa. Por exemplo. Não, desencarnado não. A Rosa Vermelha já te falou. Isso. Tá E certo. não, não é assim, não. Isso. Os encarnados que têm sua alma, e a Rosa também te falou. E Isso. quando ele estava aqui na Terra, ah, pois é, filho. A Rosa já era, tinha, assim, seu namorado e tudo. A sua alma gêmea, mas já tá. Entende? Então, Sim. para o encarnado, o ser humano que está ainda neste plano, pode ser que ache aquela alma gêmea, sim, aquela outra metade. Tudo bem, porque foi o plano em que o homem não tem que ficar sozinho. É assim ou não? Sim, senhora. Isso. Sim. Então, filho. Não, não falou Deus que os espíritos não têm que ficar sozinhos. Isso. Falou isso? Não, não falou. Ah, então, filho. Então não tem mais. Tá bom, olha, agora eu quero saber uma coisa. A senhora Poxa, pode dizer. Hã? tu quer saber tudo. Eu quero saber tudo. A senhora sabe dizer a diferença, pra gente ficar bem claro, assim? Eu gosto de perguntar a mesma coisa para vários espíritos, porque é a universalidade das respostas que vão guiar pra gente ter uma noção, né? Então, a senhora não acha ruim não, né? Não. Então, porque como a senhora descreve aí um espírito que trabalha na esquerda em relação àquele que trabalha na direita? Os espíritos que trabalham na esquerda não são zombeteiros. Não é certo? Existe, a senhora falou que existem o Exu, existem hierarquias, né? Então, existe aí o que a gente chama de Exu coroado, depois tem o Exu cruzado ou batizado, né? Igual eles dizem. E daí existe os Exus que são chamados de pagãos. É, nesse nível, a senhora se relaciona com isso ou aí no mundo espiritual vocês não conversam muito desse jeito? Filho, tem que ver também nas correntes daqueles que foram informadas. Temos Exus que são os chefes de falange. E tem aqueles que são chefes de subfalange. Isso. Que são os batizados. Isso, como que você chama? Aqui nesta tenda nós estamos assim acostumados a falar desse jeito, né? Mas, filho, é assim. Tá Tem certo. aquela hierarquia, Entendi. sim. E vê por isso que o Exu, aqui que está coroado, sim, tem que ter o controle de tudo. Por isso que também, se você vai pedir e pedir tempo todo para Exu, que é coroado, que trabalhe, porque você está carente de dinheiro, você está carente da saúde, você está carente de um monte de coisas, e somente está pedindo para o Exu principal, ele não pode regir corretamente. Porque Exu, o Pomba Xira, ele não vai se negar ao pedido do filho. Tá entendendo? Tá certo, Se é seu filho, vem com a dor no seu coração, e essa dor é muito grande, por que que não vamos dar? Por que que não vamos resolver aquele problema? Mas nós temos que regir também por todos os outros. Temos que guardar que aquele Exu colaborador esteja colaborando, que esteja trabalhando, e que a sua vez, esteja trabalhando os outros Exus que ele está comandando. Então, temos um monte de trabalho, filho. Então, por isso que é recomendável, mas não é que tem que ser assim, né? Não é lei isso, não é lei. Tá Mas estou certo. contando como que eu trabalho, como que nós trabalhamos, que somos Exus chefes, o Pomba Gira é chefes, trabalhamos desse jeito. Tá certo. Estamos regendo, estamos controlando os movimentos dos outros Exus também. Não é que nós ficamos sentados, hein? Tô sentaditos assim, Com falando, chicote, com chicotes, com uma rosa na mão, bebendo, fumando no astral, e dando ordem. e dando ordem. Não, filho, porque se aquele Exu não trabalha, nós temos que trabalhar. Porque às vezes também estamos precisando de um Exu elevado, de um Exu evoluído, para tirar aquela coisa ruim, porque às vezes, nossa, filho, vem com as cargas muito pesadas, hein? Então, nós somos os especialistas, não aquele Exu que é trabalhador, Exu colaborador. Entende? Entendi. Então, todo o tempo, tudo trabalhamos. Não temos, não, não, a Pomba Gira, o Exu, não está perdendo tempo. Por isso que muito séria, hein? A Gira é muito séria. Abrir uma sessão está abrindo uma coisa séria, filho. Não é aquela brincadeira. Não é um clube social. Porque se você vai para o clube, ó, vai para o clube. Não vai para uma terreira de umbanda, uma tenda de umbanda. Não, filho. Tá? Porque a coisa é séria. A Certo. coisa é séria. Então, por isso que a Pomba Gira está controlando isso, está controlando o outro, no mundo astral. E quando chega, é que tem que dar atendimento, que tem que fazer a cura, que tem que dar a doutrina, né? Não é só eu, por exemplo, a Pomba Gira, Rosa Vermelha. Tem outras Pomba Gira, tem outros Exus que faz isso. Não todos os Exus podem dar atendimento, não todos os Exus dão cura, não todos os Exus tira, por exemplo, aquelas forças negativas pesadas, hein? Por isso, cada Exu tem uma especialidade. Nossa. Sim. Cada Exu tem uma especialidade, cada pomba-gira tem uma especialidade. Por isso que alguns vêm dos povos do Cruzeiro, daqueles povos das almas. Tá certo. Então, que trabalha na Calunga Grande, que trabalha na Calunga Pequena, que vem os ciganos da Lira, que vem os ciganos daqui, de lá. Filho, por isso que é muito sério. Aqui eu quero deixar uma mensagem muito especial para todos. Que não é brincadeira. A Pomba-gira pode dar uma risada, parece que ela está despreocupada, que ela não está fazendo nada. Não, aquela Pomba-gira que dá risada é por uma coisa. Aquela Pomba-gira que está, às vezes, até brincando, dando uma brincadinha com a gente aí, para que eles fiquem mais tranquilos também. Mas tudo. Aquele está enmarcado na caridade e na seriedade do trabalho. Filho, Nossa. nada é por acaso em uma verdadeira gira de esquerda ou de direita. Nada é por acaso na gira de Umbanda. Filho, aquele, eu estou pedindo o pessoal que possa entender. Que Exu e Pomba-gira de Umbanda, eu mesmo, temos que trabalharmos. Baixo a lei da Umbanda. E trabalhamos na Umbanda, filho. Todos, pretos velhos, caboclos, sim, sereias, aqueles oguns, todos, boiadeiros, baianos, africanos, todos que chegam na Umbanda, crianças, todos trabalhamos juntos. Não é separado. Alguns têm uma tarefa, outros têm outra tarefa, filho. Mas quando é uma gira quando faz uma abre uma gira para atendimento, para tirar, para limpar, para descarrego, para que o que fosse, filho, é coisa séria, não é brincadeira, hein? Estou pedindo que realmente todos os chefes e os médiums tomem consciência, filho. De que para isso estamos. Se nós trabalharmos o tempo todo lá no astral, se nós trabalharmos o tempo todo, por que que o médium, quando chega na gira, na hora da corrente, como já falou, né, vai ensuchar, vai ficar assim, que não tem controle de si mesmo? Por que que o chefe não sabe puxar o ponto, não sabe controlar os filhos da casa? Por que que não tem estudo? Por que não tem preparação? Por que que não tem espiritualidade, filho? Se ele quer fazer o clube, que faz o clube mais fora do terreiro, mais fora da tenda. Tá entendendo? Sim, senhor. Eu acho que fui bem clarido, né? Foi bem clara e faz a gente refletir bastante, viu? Com a Ah, seriedade poxa. da Umbanda. Tá vendo que a minha língua é um chicote? Mas bem afiado, viu? Mas para o bem, não é mesmo? Olha, eu queria então discutir esses três pontos com a senhora. Eu fiz uma anotação aqui, eu vou colocar a fonte de onde eu peguei esse texto, e aí a senhora disse como é que se é assim mesmo que funciona aí no mundo espiritual. Que os Exus coroados, eles são aqueles que têm grande elevação, já estão nas funções de mando, igual a senhora explicou, são os chefes das falanges. Recebem as ordens diretas dos chefes de legiões da Umbanda. Certo. Poucos são aqueles que se manifestam em algum médium. Apenas alguns médiums bem preparados com enorme missão aqui na Terra têm um Exu coroado como seu guardião pessoal. São os guardiões-chefes do terreiro. Não mais reencarnam, já esgotaram há tempos os seus karmas. Sim. Então aqui tem três pontos interessantes. Está falando que eles recebem as ordens diretas do chefe da legião da Umbanda. Esses chefes Certo. são o quê? Os orixás? Sim, filho. Tá certo. Os orixás. Porque a Assim, gente sim. pensa em chefe como um espírito mais evoluído só, não como uma vibração de Deus. Os orixás são vibrações de Deus, né? Sim. Ah, mas os orixás então pode ser um homem que só perdeu a forma humana, mas está mais evoluído. Não. Não? Tem orixás secundários, filho. Ah, tá bom. Tem orixá secundário, hein? E esses, mas... então, Exu coroado é ainda um Exu que está num nível acima da senhora? Deve ter um 7 nível de Exu coroado, não? Certo, filho. Ah. É assim. Entendi. Nós... A Pomba Xira, eu, a Rosa Vermelha, trabalha na linha das Rosas Vermelhas. Não, eu sou a única, hein? Isso, tá. Tá certo. Então, por isso. Pode ser o Exu coroado. Eu sou uma chefe da falange, filho. Tá certo. Quantas. A senhora tem ideia de quantas pessoas trabalham de subordinados da senhora? Quantas pessoas? É, esses espíritos. Ou espíritos. Aí. Espíritos. Ah, puxa vida, tem um monte. A senhora nunca parou pra contar? É natural, é natural. Passaria a eternidade toda contando. É, né? Porque a senhora ia ter sempre que parar para fazer alguma coisa. Os mais importantes que trabalham, sim, filho. Uhum. Então, que estão trabalhando aqui diretamente com a Rosa Vermelha, sim. É, sim. Ela conhece, estamos em contato o tempo todo falando. Hein? Isso sim. Mas também eles têm outros trabalhadores. Uhum. E aí tem o abaixo do coroado. É. Eu não sei, porque toda hora que eu vou falar Dona Rosa, eu quero falar avó. Ah! Vou chamar a senhora de vó. Já é a terceira vez que eu paro e não, pra não falar. Ah. Mas eu não vou falar de Dona Rosa. Vamos lá. Sim. Olha, a segunda, uma abaixo, é o Exu cruzado, ou então o batizado, que, como eu li aqui no texto, são subordinados dos Exus coroados. Já tem a noção do bem e do mal. São os Exus mais comuns que se manifestam nos terreiros. Também em função de subchefes. Então são esses os Exus que a gente recebe no terreiro. Eles fazem parte da segurança de um terreiro. O campo de atuação desses Exus está nas sombras, entre a luz e as trevas. Estão ainda nos ciclos de reencarnação. É assim mesmo? Tem a ver muito o que você leu, sim, filho, com a realidade. Uhum. Mas tem outros filhos que já estão mais perto daqueles primeiros, sim. Ah, tá. Um estado de evolução, por isso que já te falei. Uhum. Porque se você trabalha o tempo todo, você está recebendo somente a Pomba Xira, o Exu principal, está recebendo trabalho. E aqueles Exus que são colaboradores, trabalhadores, não estão recebendo nada? Então você está trabalhando, filho. Tá certo. Hein? Trabalhando, seja carregando só para um Exu ou só para uma Pombaxira. Então, aqui já estão aqui. Há alguns Exus que têm uma evolução muito importante, filho. Uhum, uhum. É a questão aquele, falta um plano intermédio. Uhum. Falta um plano intermédio, filho. Uhum. Alguns vão reencarnar, outros não. Tá certo. Daí abaixo, então. Estão os Exus espadados, que são subordinados dos Exus cruzados. Espadados. Mas isso aí são só nomes, né? Mas o último é o Exu pagão, que, como eu leio aqui, eles são subordinados aos Exus de nível acima, que aqui está chamando de Quiumba. Então, às vezes uma pessoa se manifesta lá no pastor, lá na igreja evangélica, e diz que, ah, eu sou a Pomba Xira. E aí diz que é a Pomba Xira Rosa dos Infernos, ou a Rosa Vermelha. E então, está certo de dizer que é um Exu, né, que se considera um Exu, mas está num nível muito baixo. Né? Então as pessoas não podem confundir. É, olha, Pomba Xira é tudo ruim. Não, filho, não. Então. É como que eu falo, sim, isso. Quem tem espírito da Pomba Xira, começa aquela coisa. Gritaria. É aquele circo. Isso, circo. Isso mesmo. Ah, filho, que isso. Tá certo. São não, muitos. Eu dou uma risada, é uma coisa, isso. Mas aquele não é. Aquele não é espírito pombaxeira. Filho, às vezes pode ser aquele chuchu bem do baixo. Isso. Que eles não querem, às vezes, evoluir. Evolu... Então fica ali, na linha. Se não sei se é Kyuuba ou se é Shu, né? Porque aqueles são assim, as poucos elevados, os Kyuubas elevados um pouquinho, já passa a ser Shu, filho. Mas são os Shus do baixo. Entendi, entendi. Então, é por isso, filho, é por isso que eles às vezes se manifestam. Mas sempre atraídos por aquelas energias negativas do cavalo, hein? Tá certo. E Olha. só se manifestam os quiomas que querem fazer o circo. Aqueles que querem dizer que para deixar para baixo, para o chão, a Umbanda, filho, o Sixu de Umbanda. Eles querem fazer o circo para dizer, ah, eu sou pombaxeira! Tá certo. E fazer toda essa bobagem. Não, filho. Não é assim. Então, mas aqueles estão, como se você falou, subordinados por outros Sixus, comandados por outros Sixus. Isso. Pois quando eles querem se desviar, vem aqui, filho. Faça o bem. Faça bem as coisas. Não faça mal. Tá dizendo aqui que eles são aqueles que não têm distinção exata entre o bem e o mal, são conhecidos também como rabos de encruza. Aceitam qualquer tipo de trabalho desde que se pague bem. Não são confiáveis bem por isso. E como a Isso. senhora falou, eles são comandados de maneira intensiva pelos Exus de hierarquias superiores. Agora, uma frase interessante está dizendo aqui, olha, quando fazem algo errado, são castigados pelos seus chefes e querem vingarem-se de quem os mandou fazer a coisa errada. É assim mesmo? Isso, filho? Ué, o chefe dele. Ah, natural, dona Rosa. O bicho é difícil de conversar. Então tem que ir no chicote. Tem monte de jeitos para domesticar aqueles bichos, filho. Por que que é somente o chicote? Tá vendo? Não, mas eles são castigados. O que que é castigo? Quais são os castigos desses shows? Tipo, Não. ajoelhar no milho. Ah, isso, filho. Aqui, não, Mas filho. assim. Por favor, aqui se nós somos também, isso também depende onde que você sacou a informação, tirou a Isso, informação, claro, claro, filho. claro. Porque tem, por exemplo, se você procura a história dessa pombexeira, você vai achar um monte de porqueira. Porque não pergunta, né, na realidade, como que foi a história da pombexeira, não. É, então. Desvirtua a imagem. Filho, um Exu de Umbanda, uma pombexeira de Umbanda, vai tentar dar luz, vai tentar falar com amor, filho, a esses espíritos que são assim, rebeldes. Aqueles bichos, mal falados bichos, filho. Não são Não bichos. são São bichos. aqueles que ainda estão procurando, que não tem claro, como você falou, tá até correto ainda, o que é bem, o que é mal, assim estão perdidos. Mas, por favor, é que os espíritos têm, os mais evoluídos têm que dar luz, filho. E com a luz e a doutrina, eles vão mudar. E vai começar a evoluir, filho. Não é assim. Não é assim que é coisa que vai tirar o cachorro. Você acha? Como se fala? Dar latigaços, hein? Aos Exus que faz mal. Não, filho. Que não Entendi. sabem. Não, tem que controlar. Tem que controlar baixo na linha do amor. Para isso está Maior Chum, filho. Que tem o amor. E os Certo. Xixus temos que dar amor, filho. Mas acontece então deles ficarem contrariados com o que vocês fazem de correção. E aí eles vão atrás das pessoas que mandaram fazer as coisas erradas. Isso acontece, não acontece? Então a senhora, às vezes, é uma Assim, sugestão para ninguém lidar com isso. filho. Se eles, por exemplo, foram pagados, e como já te falei, foi desmanchado aquele trabalho, então eles vão embora e vão e, pois claro, vão ficar bravo, né? Tá certo. Mas já falamos Já daquilo ali, falou. filho. Sim, senhora. É que a gente volta nisso para que as pessoas até fiquem conscientes, né? Que às vezes a gente fala para um moço desse que não tem a noção, ou uma moça desencarnada, não tem muita noção do bem e do mal, aceita achando que está fazendo o bem, vai lá e faz o mal para outra pessoa. Daí o Exu superior chama a atenção, ela fica de cara, revoltada e quer voltar e descontar naquela pessoa que pagou o trabalho, não é? Então, assim as pessoas vão aprender, né, Dona Rosa, de não procurar essas pessoas para fazer isso, porque também atrasa essas pessoas, né? Filho, o Exu, por exemplo, que está comandado, vejo a lei da Umbanda, vejo a lei de Deus, não vai fazer essa coisa ruim, Não, filho. claro, claro. Por isso já te falei, pode ser o outro Exu, do outra falange, que trabalha para outra religião, ou que fora, que pode fazer isso, filho. Claro. Que vai fazer isso, Entendi. mas a que vai desmanchar não vai ser o chefe, não vai que vai dar uma tirada de orelha, não. Vai ser o outro filho. E aí é que esse Exu do baixo astral vai voltar para a casa dele, para onde que ele saiu, e vai fazer o que tem que fazer. E aí tá a Mas lei da não ação e não reação. Filho, não, a gente não pode permitir isso. A Pombexira, o Exu, não pode permitir que o outro subordinado faça o mal. Só se enviado, filho, só se for enviado para fazer esse trabalho aqui, trabalho lá, porque o filho tem livre arbítrio de fazer as coisas. Tá certo. Diferente, filho. Mas não procurar o mal, filho, não procurar o mal. Não fazer o mal, não fazer que aquele quebre os seus braços, que choque, que não, filho, não, isso não, besteira. Por isso que temos muito trabalho de controlar muitas coisas. Não só nas coisas dos cavalos, sino também do funcionamento todo daqueles que estão subordinados. Tá certo. Agora, estamos já nos aproximando do fim, infelizmente, por hoje, do nosso diálogo. Infelizmente. Claro, é sempre bom saber mais, saber aí notícias de vocês, do mundo espiritual. Mas eu queria ainda perguntar uma coisa aí, a senhora quando a senhora trabalha com um caboclo ou um preto velho, obviamente eles são de diferentes vibrações, não é mesmo? E, no entanto, é possível o diálogo, a interação, né? Filho, claro. Claro que sim. Entendi. Porque às vezes não há diferença em elevação moral e intelectual. A diferença é só na roupagem, assim, e a roupa de trabalho só que é diferente. Certo, filho. Ah. Como vai ser a vida moral do cavalo, filho, não vai ser diferente porque chegou o preto ou porque chega o Exu. Né? É a mesma vida, filho. O cavalo tem que ser um ser evoluído também, cuidar da sua moral. Ah, tá, entendi. Tem Mas que assim. cuidar para que chegue tanto o Exu, Pombexira, como o Preto Velho, Preta Velha, que chegam todos os que trabalham na linha de direita, filho. Que legal. Mas aquela caixa, a caixinha é a mesma, filho. Tem a mesma forma, né? Mas uma coisa que eu vi aqui pela intuição, que é interessante, até quero confirmar com a senhora. A senhora, como Pombogira aí, rosa vermelha, a senhora pode trabalhar com o pai Joaquim de Posso, Aruanda? filho. Ele é da direita, a senhora é da esquerda. Ele trabalha de um jeito, a senhora trabalha de outro. Ele tem uma vibração, a senhora tem outro. Só que essa vibração que a senhora tem, que ele tem, só é diferente porque são roupas de trabalho. Mas lá no coração, às vezes, um Exu e um preto velho pode ter a mesma evolução. Às vezes, um Exu pode estar até mais evoluído que um preto velho. Não, filho. Como é que é? Tem pretos velhos, sim, quando eles acabam de chegar, que eles estão sem evolução, sim, filho. Mas os pretos velhos são os chefes também dos Exus, segundo Ah, Exus. Entendi. Tá certo. A gente pode trabalhar com eles, pode, claro, como colaboradores, filho. Daqueles que são, no caso, o chefe da casa, né? Como é o pai Joaquim de Aruanda. Entendi. Ou a vovó Maria Conga, né? Isso. Tá certo. Que eles são os chefes também dessa tenda. Seres evoluídos, filho. Nós somos só colaboradores deles, dos pretos velhos. Tá certo. Entendi. Tô entendendo, entendi. Tá. Mas certo. Não tem nenhum problema se a cheira for aberta e precisam chegar os Exus. Quando chegaram os caboclos, chegaram os pretos velhos, pode, filho. Aqui que se fala de cheira neutra. Entendi. Então, a senhora gostaria, então, de dar aí para os nossos ouvintes, as pessoas que estão acompanhando, antes da senhora dar a última notícia, não, a última mensagem, como que a gente sabe, dona Rosa, a gente deve se precaver, né, de às vezes prestar atenção só nas coisas boas que os espíritos falam, né, porque a gente nunca sabe quando, nesse trabalho, sobretudo, quando que eu vou encontrar um médium que vai, ou então, estar com uma quiumba, ou quando vai estar fingindo, ou quando... O que a senhora sugere da gente fazer com a informação que a gente ouve? Devemos realmente passar pelo crivo da lógica e da razão e absorver só aquilo que é útil para o nosso crescimento? Filho, a minha mensagem é que cuidem muito da sua mediunidade, que cuide muito do estudo, que faça o estudo, que faça as aulas, hein, que precisam ser feitas para ter o conhecimento da Umbanda, o conhecimento de como trabalha o médium, para que não seja enganado. E se acontecer isso, pega aquilo que é bom para você e o outro joga no lixo. Porque haverão, filho, às vezes haverão pessoas que são, que os espíritos, que tem que ter você como médium muita preparação, porque eles vão enganar. Eles vão tentar enganar, porque só o engano é muito sutil. Então, por isso é preciso ter doutrina, por isso é preciso ter uma evolução espiritual muito importante. Por isso que, como foi falado no princípio, também vigiar e orar, filho. Vigiar e orar, para que toda a obra, seja de direita ou seja de esquerda das entidades da Umbanda, seja realmente equilibrada, seja realmente boa. Porque não só você vai ser um mau médium na esquerda, também vai ser um mau médium na direita. Seja a entidade que for, que está falando o médium que está recebendo. Seja chupa, mexida, ou seja caboclo, ou seja preto, seja o que for. Por isso, se não tem preparação, mas que então não procure, até que tenha preparação, que não esteja é uma corrente, porque somente vai contaminar a corrente. Ah. Tá entendendo? Nossa, é profundo isso aí, hein? Sim, e tem que esperar, tem que se preparar para entrar uma corrente. Tem que se preparar, e bem preparado, hein? Já falou a Pombaxiara, aquele conselho que deu, né? Que tem que ser, tem que, não é brincadeira. A Umbanda não é brincadeira. Estou falando por isso. Eu falei que é muito sério isso, Foi. porque os movimentos assim das correntes do pesadas, das energias pesadas, das entidades pesadas, estão se movimentando muito, muito, muito no mundo todo. Porque o egoísmo do homem está se acrescentando, porque estão se esquecendo do mundo espiritual e somente que aquele mundo material. Então, o que acontece é que tudo corre de trás do dinheiro, de trás das passões, de trás daquele que são próprias do egoísmo. Está entendendo? Então, não podemos contaminar a corrente. Não podemos, porque a luta é muita. Sim? E a sal e tem está em jogo, está em juego, como se fala em espanhol, a vida do homem e da mulher, daqueles que chegam na tenda de Umbanda para procurar a paz, para procurar o bem. Então, por favor, que não seja permitido uma contaminação na corrente, que não seja permitida uma contaminação na vida espiritual dos chefes e dos médiuns da casa de religião. Tá entendendo? Sim. É, mas assim, dona Rosa, ser umbandista não é só responsabilidade também, né? Tem muita coisa. Não é que responsabilidade seja ruim, mas é responsabilidade, né? Mas também tem a parte que a gente tem essa honra de estar, na maior parte do tempo, interagindo com vocês, protegido de vocês, não é? Claro, é isso, é tudo. Não é somente, filho, Então. aquela coisa que você vai fazer uma enxira uma sexta-feira, vai fazer uma enxira no domingo, no sábado, o que você. É só, filho, são 3 ou 4 horas na semana que você está em contato bem direitinho com as entidades. Mas, filho, tem outros prazeres na vida, filho. É, tem outras interações, não somente com as entidades, mas também com o mundo todo, filho. Você trabalha, você estuda, você faz aquele outro negócio. E tem que estar, você tem sua loja, você tem tudo, filho, que tem que atender. Isso. Então, é por isso que a vida, que a Umbanda faz a diferença, filho, porque a Umbanda traz alegria, a Umbanda traz a paz, a Umbanda traz amor, fazendo caridade. É onde você recebe muitas coisas legal, filho, na vida sua. E recebe, quando você faz caridade, você está recebendo também a bênção. É, a bênção de Deus, porque você está voltando uma energia muito positiva para você. E você sente o choque daquela energia muito, muito legal que abraça, que enche todo o seu corpo. Porque, e é isso que faz bem, filho. Você tem uma missão como batista, você tem uma missão. Mas você tem que desfrutar desta vida, filho. Você não tem que estar preso, você não tem que estar como escravo. Sim, você é livre em Deus, filho. Parece que, do jeito que os espíritos, como a senhora, de uma certa elevação, eles todos ensinam que esse senso de dever, essa responsabilidade pessoal, não só para conosco, mas para com os nossos irmãos, é fonte de felicidade, né? E a gente, quando eu fui assistir na tenda do Caboclo Flecheiro, eu fiquei apaixonado. Falei, nossa, Umbanda é isso, eles são amigos, Eles pensam bem um do outro, eles estão sorrindo todo o tempo, é tudo muito limpo, muito organizado, e está toda hora em contato com os espíritos, né? Trabalhando para o bem. Certo, não tem filho. Nada melhor. Não tem nada melhor, filho. Tá bom, então, Dona Rosa. Olha, que Deus abençoe o caminho da senhora. Obrigada, filho. E... muito obrigada. Eu que o Olorum possa te abençoar também, que o Olorum esteja contigo, assim, que fortaleça todas as tuas entidades, que você tem umas entidades formosas, maravilhosas, que eles estão te acompanhando na tua caminhada. Tá sim? Certo, tá certo. Então a senhora aí... coloca os pés firmes na terra, filho. Sim, senhora. Coloca a tua energia firme na tua missão, sabe? Não vai com os pensamentos aqui, que vai lá, pula de um lado para o outro. Não, filho. Essa é a tua missão, é muito importante. E como já falaram um monte de entidades, né, já te falaram que teu trabalho está sendo muito bem visto lá na Ruanda. Um monte de espíritos estão falando coisas bem lindas de você, estão te abençoando, sabendo os seus caminhos. Sim, então, coloca os pés no chão, filho, muito firme, porque você tem que colocar os seus pés na rocha do pai Xangô, do rei. É, e o pai Olorum, Oxalá, ele está te cuidando com a mãe Oxum e a Manjá. Sim? Nossa. E tem aquele zepilintra bonito. Ah, eu fico muito feliz de ter essa honra, então, de ouvir essas palavras de um espírito como a senhora, viu? Muito obrigado mesmo do coração. Obrigado, você, muito obrigado, hein? Por essa oportunidade de ter falado contigo. Tá bom. Muitas bênçãos aí para a senhora, para a sua banda. E manda um abraço pro seu Zé Pilintra aí por mim. Pode abraçar ele, sim. Então, você. Tá Eu? Tá certo, então. Que assim seja, viu? Graças a Deus. É isso. Tchau, meu querido. Fique com Deus. E a nossa senhora. Tá bom. Muito obrigado. Amém. Tchau. Tchau.